Gava Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Gava Estática. Salve, salve, ratos e traças, aqui é o Diego Flyfish, começa agora mais um Gava Estática. Eu tô aqui com a Vivi. Olá. Mudou um pouco dessa vez. Você também, você falou ratos aí. É mesmo, é porque faz tempo, né, que a gente não grava aí, tá mudando tudo. Né? Puxando aqui o pelo gancho, tá o Fábio, né, também. E aí, traça. E o Ike. De volta aqui, como sempre, com a galera. Ouvido arregaçado pra todo lado, mas tá beleza. Ouvido arregaçado. Rapaz, um tá entupido, o outro tá inchado e doendo. Meu agora. Deus. É, e quando você tá com o ouvido fudido, a melhor coisa que tem é você botar um headphone, né, pra gravar. Exatamente. Tá lindo. Então, e hoje a gente tá aqui pra fazer um programa meio de cunho jornalístico, né, cara? Vamos pegar aqui alguns fatos que mudaram o mundo. Na verdade, pra acompanhar meu humor, hoje a gente só vai falar de desgraça, né? É tipo o plantão da Globo, né? Pois é. Eu não sei vocês, mas sempre que eu vejo aquela musiquinha, eu penso que alguma coisa relacionado com o fim do mundo, invasão extraterrestre. Caraca! Sempre é uma coisa decepcionante, assim. Cara, aqui em casa, quando passa uma musiquinha do plantão da Globo, minha mãe vira quem morreu. Uhum. E o pior é que é uma vinheta da Globo que é meio longa, né? Ela não é uma coisinha curta e pronto, né? Aí dá mais tensão ainda, que você fica esperando acabar a vinheta pra saber o que aconteceu e fica lá, né? Aquela musiquinha era sinistra, cara. As câmerazinhas voando. As câmeras voadoras, verdade. Quando eu era moleque, eu achava que aquelas câmeras voadoras eram equipamento de soltar foguete. Hã? Por algum motivo, na minha cabeça, isso fazia todo sentido aqui, aquelas câmerazinhas voadoras. Era uma paradinha pra soltar foguete. É assim. Tipo um rocket launcher? Uma coisa do tipo. Assim. Várias rocket launchers voando, né, cara? Não, mas não pra soltar foguete bélicamente falando. Tu fala soltar foguete meio aquela que brilha no céu. Fogo de artifício. Fogo de artifício. Então, porra, eu achei que ia ser um tema sério, né? Mas já avacalhou. Então, acho que a gente podia separar por temas, né? E pra dar uma pequena pincelada no assunto, a gente podia começar falando das catástrofes, né? Já como a gente já falou que a gente sempre pensava em desgraça, né, quando via a vinhetinha da Globo, a gente podia começar falando das catástrofes naturais. Olha só pra dar um sentido pra galera que tá escutando, olha o que vem pela frente. Catástrofes naturais, guerra, sequestro, assassinato em massa. Então se prepara que isso vai ser um programa feliz pra cá. Né? Bom, então você que está assistindo aí na Globo News, essas são imagens da Indonésia, onde hoje, por volta de 8h38, horário local... Aumenta o número de vítimas por causa da dupla tragédia que atingiu a Indonésia. Houve cortes no fornecimento de energia elétrica na região de Banda Aceh, nos moradores da costa de 6 províncias. Dezenas de casas foram destruídas. Os sobreviventes estão sendo levados para abrigos temporários. Em 2004, foram 230 mil mortos em 13 países da região do Oceano Índico. Quando fala das grandes catástrofes, logo penso mesmo naquela tsunami que teve na Indonésia, né? E foi das maiores que a gente conseguiu presenciar. Até porque já era uma coisa mais televisionada, né, e tal, né? Que nem aquelas que ocorreram há trocentos anos atrás, assim, que não tinha toda aquela cobertura que teve da Indonésia. Acho que eu lembro que o que mais me marcou foi depois das notícias, depois que passou já, né, a situação, foi a galera falando que o planeta chegou a desalinhar alguns graus da coisa de tão forte que foi esse terremoto, esse... Um centímetro, falaram. Não, o que fala de um centímetro foi a... O abalo, né? Foi o que... O planeta inteiro vibrou um centímetro. Olha só, cara. Calcule essa merda. Eu me lembro que teve um cara, não sei se era amigo da minha mãe, ou trabalhou com ela, alguma coisa desse tipo, que ele tava naquela região no dia. Caraca. E ele disse, cara, que eu não sei se isso faz parte da memória do cara no desespero, na hora, eu não sei, né? Ou se ele acabou fantasiando, mas ele falou que quando teve a onda... Você vê, uma onda normal, ela quando vai quebrar antes, ela puxa a água, né? Uhum. Aí disse que como a onda era muito grande, ela chegou a puxar bastante água mesmo, assim. A praia seca. A praia seca. Secou, né? Ele disse que ele dava pra ver os peixes até, sabe? Caraca, que coisa de tem um vídeo que eu lembro desse tsunami que passou na época, que é um pessoal filmando, assim, tipo, de um local mais alto, né? E aí eles filmam a praia, assim, lá dessa casa alta, e de repente eles vão filmando a água recuando, né? Aí e só tem um cara na praia, né? E todo mundo gritando, corre, não sei o que, pá. E o cara lá longe não escutava, né? E daqui a pouco vem aquela onda gigante, assim, e engole o cara, assim, lá longe. Caraca. Será que esses vídeos tinham no YouTube? Esse eu não achei, não. Eu nunca mais achei esse vídeo. É, porque é meio pesado também pra estar no YouTube, né? Assistir tsunamis, às vezes ela... O que é devastador não é nem tanto da altura, né? Que muitas vezes ela nem é tão grande assim, como esse do que você falou aí, né? Mas é a força dela, que é muito foda, né? Que vai empurrando tudo. Não, e também a extensão da... Isso, exatamente. Do movimento, cara. que vem assim, a parada que deve cobrir a cidade inteira de onda passando assim, continuamente. Imagina, velho. Toneladas e toneladas de água arregaçando tudo pelo caminho, né? Derrubando parede, virando veículo, tudo em cima dos outros. Não dá tempo de correr. Diz que chega muito rápido. É rápido, pô. Tinha outro que era assim, como se fosse no centro da cidade mesmo. E tá um, tipo, os coroinhas assim na rua, mexendo no carro, sei lá. E de repente vem aquela onda, começa a levar tudo. O cara tenta até segurar o carro dele, assim, no desespero, né? O senhor, e tava até com a esposa, é levado e vai embora, pô. O pessoal tudo gritando. É foda, pra você ver, é tão rápido que o cara tentou segurar o carro. Então não dá tempo pra gente pensar, né? É. Muita morte nesse desastre, né, cara? Tava vendo aqui na Wikipédia, diz que tem 230 mil mortes. E dessas aí teve 70 mil que nunca foram encontrados, já. Os caras sumiram, simplesmente. O cara, o mal levou mesmo, né, velho? 70 mil, tipo, cara. Não são 50 corpos, são 70 mil, cara. Imagina. Itaperuna, né, Ike? É, Itaperuna segundo a Santa Luz. É. Bizarro, cara. Beleza, terremoto normal, morre gente pra caramba. Em outras situações, se morre gente pra caramba. Mas isso, cara, a extensão que essa porra passou... Tem um gifzinho animado aqui que mostra. Tipo, a parada é maior do que a Europa inteira. Assim, a área que a onda, que as ondas foram levadas. A gente segue no Japão, violento terremoto que atingiu o Japão agora há pouco. O tremor aconteceu por volta das 3 horas da tarde, horário local. Não há informações certas sobre o número de mortos e de feridos. Uma imagem impressionante. O tsunami invade uma área rural da província de Miyagi, no nordeste do Japão. O centro aconteceu a 129 quilômetros da costa do Japão e a 24 quilômetros de profundidade. Foi sentido na China, a cerca de 2 mil quilômetros de distância. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8. Podia falar então também do tsunami que teve também. Devido a terremotos que teve lá no Japão, né? Que essa sim, já como foi mais recente, foi em 2011, foi super televisionada mesmo, né? E por ser uma grande potência, né, cara, como o Japão. Aí eu acho, principalmente aqui no Brasil, porque tem muito brasileiro no Japão. E muito japonês no Brasil. E também, é o contrário. Pô, então, puxa aí pra tabela, né, que um tio seu tava lá na região, né? Dois tios meus estavam lá. Dois tios. Um tio tava em Fukushima, que foi onde teve o problema lá da usina nuclear, isso. Ele teve que sair de lá, tipo, largou todas as coisas na casa, só pegou o que deu pra carregar mesmo, pôs o carro e picou a mula, né? Quer dizer que tá tudo abandonado lá, as coisas dele tá tudo lá jogado. Ah, nem sei como é que tá, porque, assim, ele teve que se mudar e ele se mudou, tipo, pra um lugar muito longe de Fukushima. Ele saiu e foi embora pra Hiroshima. Pô, que irônico isso, né, cara? Vamos escapar de um acidente nuclear. Pra onde a gente vai? Hiroshima. Emendando com esse lance da via aí, eu tenho um amigo também que ele chegou a morar no Japão um tempo. O pai dele mora lá até hoje. Bizarro, né, cara? Citando esse lance da proximidade que a gente tem. Não, e outra, os terremotos foram super destrutivos e tudo isso num país que tá preparado, é, né? É super preparado mesmo. É um sistema lá que balança, mas o prédio não cai, porque lá é projetado pra furacão, pra terremoto... Godzilla. Pra Godzilla. Ah, tem uns vídeos também da época lá, tipo, como se fossem umas empresas, assim, o pessoal filmando. A câmera treme muito, mas só pelo balançar das coisas, assim, você tem uma noção de mais ou menos o que é aqui. Sabe, as prateleiras caindo, as coisas, tem uma noção como é que é a força do negócio, né? Uhum. Porque eu não sei vocês, eu não consigo imaginar muito como é um terremoto, cara. Deve ser muito bizarro, né, cara? Você já se lembra daquele vídeo, acho que num terremoto que teve em 95, de um carinha, assim, no mercadinho? O mercadinho balançando pra cacete. Não. Cara, impressionante. E eu acho, assim, impressionante como a população é preparada pra esse tipo de coisa. Na escola, as crianças aprendem o que fazer. Uhum. É, tem terremoto 1, terremoto 2, né? As matérias. Já. Terremoto 1, terremoto 2, Kaiju Ataque 2. Né? Não. Kaiju Ataque 1, 2. O último ano deve ser fim do mundo, né? A matéria, né? Não, mas as crianças na escola, falando sério, elas aprendem como proceder em caso de terremoto, em caso de tufão, o que elas têm que fazer. Eu não sei vocês, mas a parada que mais me impressionou, assim, mais que me deu a sensação de que a merda tava grande mesmo, foi quando apareceu as filmagens dos reatores reatores de Fukushima explodindo, cara. Pode crer, velho. Isso foi uma parada que me impressionou. A gente achando que o Japão ia pro saco. Não, você acha? Cara, e meu tio é muito cagão. No dia do terremoto ele conseguiu falar com a gente. Aí ele ligou aqui, aí eu falei pra ele, meu, o que que tá acontecendo? Ele, não, olha, não assusta não, tá, deu um terremoto, ele assim, né, mas sabe o que que é? Ele disse que começou a ficar meio desesperado, eu falei, cara, calma, cara. A usina nuclear, mano. Eu vou embora. Você quer tranquilizar, né? Você viu, uma usina nuclear feita no Japão já deve ser feita com um grau de segurança altíssimo, né, pra uma parada vir e... destruir, né? Exatamente qual foi o dano que foi causado. Foi violento. A usina explodiu toda, cara. Os 4 reatores da usina explodiram, né, cara? Se eu não me engano. Nem Chernobyl não explodiu todos os reatores. Se tivesse explodido, tinha varrido muito aquela região ali todinha, né? Teve umas explosões ali, mas eles conseguiram conter alguma parte do material radioativo. Parece que o que explodiu foi mais a parte superficial, né? Não a parte do núcleo mesmo. A parte do núcleo parece que ficou intacta. Não sei quanto a isso, ninguém, né, sabe disso direito, todo mundo fala que... Os japoneses falam que não, que está tudo intacto, está tudo sob controle. É, não, está tudo intacto. Esse monte de radiação aqui que a gente está tendo que limpar faz não sei quantos anos, né? É tranquilo. O que eu achei mais impressionante nessas imagens é que a maioria das coisas... Parece coisa de brinquedo, assim. É verdade. Tu é vê um caminhão, parece um caminhãozinho de brinquedo, daqueles que você brincava. É impressionante, né, quando acontece esse tipo de coisa, que como parece tudo de mentira. Não, até porque como as ondas eram muito grandes, pra eles conseguirem fazer as tomadas mesmo, eles tinham que ficar bem distantes, né? Ou seja, ficar tudo pequenininho mesmo, pra você ter uma noção das coisas. É, aí você olha assim, parece que aquele monte de sujeirinha na água, vai ver um monte de casa. Pô, não tem uma imagem que também foi bem clássica, né? Dessas filmagens aí, que é tipo uma plantação, sei lá o que é, tipo um campo. E vai aquela onda com um monte de sujeira já assim, né, cara? Vai preenchendo, velho, aquele campo assim. Sujeira é como a Vivian disse, né? Caminhão, casa. Um monte de sujeira. Cidades inteiras, né, sendo carregadas. Esse tipo de sujeira. Não, tem uns também que a Record ficou passando em looping, cara. Que era um que mostrava um carro virando assim, quando você vê, tem uma pessoa dentro, cara. Nossa. Essa eu não vi, não tô lembrado. Não. Tipo, vai passando um monte de carro, a correnteza, e o carro vai virando assim e tem uma pessoa dentro batendo no vidro. Caralho. Cara. Essa eu não lembro. Doideira, não. Cara. Desesperador isso. E aí é nesses momentos que aqueles filmes tipo 2012 não parecem tão mentiroso. É. Porra, cara. Tem coisas que eu acho mais impressionante dessas filmagens do que muito filme de catástrofe que a gente vê por aí. Agora você imagina, sei lá, quando a água baixa, né? A merda que fica. Porra. A região diz que tava, por causa das pessoas mortas, não dava pra entrar. Por causa de doenças, coisas? Por causa do cheiro. Não, deve Caraca, ser. Caraca, mano. Tava um cheiro, diz que insuportável. Não conseguia, o pessoal não conseguia entrar pra limpar ou pra resgatar os corpos. Diz que não dava. Que doideira. Se você diz aquele número, por exemplo, de 70 mil que nunca foram encontrados na Indonésia, você vendo uma onda dessa, é bem provável mesmo um número desse. Uhum. Você vai achar uma pessoa ali, né, naquele meio. Nessa cidade específica que é pequena ainda, foram 13.333 mortos confirmados e mais ou menos uns 16 mil desaparecidos. Eu até acredito, não tô com os dados aqui pra falar isso, mas eu acho que aquela onda da Indonésia foi maior do que essa do Japão, né? Mas o que acontece, né? Morre menos gente no Japão porque é um país preparado, né? As pessoas fazem simulação, sei lá, todos os 6 meses. Sim, o Japão era todo preparado pra esse tipo de coisa, né? As pessoas já sabem dos alertas sonoros que aparecem, que tem quando dá alguma merda lá e tudo, então o pessoal já... foge, né? E convenhamos, o Japão é um país de primeiro mundo, com toda a infraestrutura e tal, diferente da Indonésia, diferente do Haiti. Haiti, sem né? contar que teve muita gente na Indonésia, quando o mar sumiu, o pessoal ficou curioso, foi ver o que foi mais pra perto pra ver o que tinha acontecido. No Japão, o nego já estaria entrando nos robôs gigantes uma hora dessa. Evangelion lá. Mas cara, quando tava dando assim as notícias, depois que passou realmente os tremores e as explosões da usina, que aí começou a relatar os resgates, né, e tudo mais, e eles comentaram que tava tendo, acho que os sites e tal, que estavam colocando as pessoas que foram encontradas, que estavam a salvo, né. Rapaz, o primeiro sujeito que eu fui procurar na lista foi o Kentaro Miura, o escritor do Berserk. Aquele desgraçado morresse antes de terminar a história. Mas ele mora nessa região? Não faço ideia. Ele mora nessa região do Japão, ele né? Japão, nessa região aí. Cara, e uma coisa engraçada, o Japão recebeu muito dinheiro, né? Teve muito dinheiro, o pessoal mandou muito dinheiro. O dinheiro que sobrou, eles devolveram. Cara, você quer comparar o Japão com o planeta Terra que nós vivemos? Né? O Japão com o resto. À meia-noite e 10 minutos, chegou à superfície a cápsula Fênix, trazendo o primeiro minerador dos 33 que estão sob o solo na mina São José, em Copiapó, no Chile. Mário Sepúlveda foi o segundo a deixar a mina São José na madrugada desta quarta-feira e roubou a cena. Mais da metade dos 33 trabalhadores já estão fora da mina no deserto do Atacama. Victor Bulgênio, que se transformou no poeta e brincalhão do grupo, foi o 14º a ser resgatado. Nós acompanhamos agora ao vivo a saída do último mineiro que estava soterrado na mina de São José, no deserto do Atacama, no Chile. Esse resgate durou exatamente 10 minutos. Esse último resgate, ele entrou na cápsula às 9 horas e 46 minutos da noite. Esse é o último dos 33 mineiros que estavam soterrados há 70 dias nessa mina. Então, falando de catástrofes naturais, a gente pode agora diminuir em trocentas vezes, né, a escala, que foi aquele lá da mina lá no Chile, né, cara, que teve aqueles mineiros que ficaram presos. Foi uma parada super pop, né, cara? Chegou a ser ridículo em alguns momentos, né? Mas foi uma coisa de comoção mundial, assim, todo mundo sabia. Comoção mundial, eu não diria não, né? Não, eu diria que sim, a velho. A repercussão foi muito grande. É, mas a Globo transmitiu ao vivo, Globo CNN no resgate. Isso, né? Isso que eu achei uma das coisas mais impressionantes. Porque eles tinham um problema muito foda de logística, porque como teve o desabamento, eles tinham que fazer um novo caminho, né? Era tecnologia, não era nem logística, era como chegar lá, né? Como chegar lá e tirar os caras. Então, mas eles tinham que desenvolver, não era todo uma obra... Foi algo desenvolvido especialmente pra aquilo ali, aquela cápsula lá. É, aquele módulo. Ah, não, e o problema de desabamento, assim, em mina e tal, é que pra tirar o pessoal, você tem que abrir mais caminho, corre o risco de você desabar mais coisa em cima dos caras, né? Então, esse é um dos principais problemas. Agora, imagina a responsabilidade da galera que tá desenvolvendo lá aquele módulo lá pra conseguir resgatar os caras. É foda isso. Ainda mais por isso que a gente falou que o resgate foi televisionado ao vivo, cara. Eu me lembro que antes de eles resgatarem o primeiro cara, eles foram fazer um teste lá, foram só tentar descer a cápsula pra ver se tá tudo certo. Parece que ela emperrou em vários momentos. A ponto que, quando eu tava passando ao vivo mesmo, meu pai tava assistindo, ele disse, cara, eu não vou aguentar ver isso não. Tá muito tenso pra mim isso aqui, mano. Eles estavam com problemas já pra resgatar o primeiro cara. Nem pra resgatar o primeiro cara, era pra descer. Teve um cara que desceu, não foi no módulo? Pra ajudar e tal. É, primeiro ela desceu e subiu, né? Sem ninguém. Aí depois desceu um cara que ficou organizando lá embaixo. É, na verdade, primeiro fizeram um furo pequeno pra descer água e mantimento. É, comida. Isso. E aí, isso foi bem no começo, foi antes do resgate. Pô, mas eu achei... Eu não diria emocionante, cara, mas eu achei muito foda quando desceu o cara lá, né? O primeiro cara mesmo desceu pra ajudar eles e mostra lá na que tem uma câmera lá dentro, né? Da mina, né? Mostra o cara chegando assim, cumprimentando a galera, dando um abraço e tudo. Eu achei muito foda isso, cara. A cena, assim, né? O que representa. Porra, e imagina, aquele cara eu considero um herói, sabe? O cara que desceu lá. Porque, porra, eu tô aqui no meu canto, seguro, né? Eu vou descer lá pra não sei trocentos metros abaixo da terra pra ajudar os caras. E não foi uma coisa rápida, que demorou uma, duas horas. Demorou, sei lá, um dia todo, não foi o resgate? Foi umas 12 horas o negócio. Todos eles tinham que usar óculos escuros, né, na hora de sair, que a vista deles já estavam super acostumada com a falta de luz, né? Ah, com certeza, né, cara? Isso me lembra até Fallout, né? No Fallout tinha umas paradas dessas, né? É. Porque fala, quando você sair da vault lá, né, que é o abrigo antinuclear, certifique-se de usar um super óculos, né, cara? É, parece um camaradinho, assim, com... Torrando, né? É, com buraco. Sai na nuca. É, mas você imagina, quando você fica muito tempo dentro de casa, você sai, tá sol, já incomoda. Não, você tá dormindo, alguém abre, o seu pai abre a janela, por exemplo, né? Você já fica ali, pare com isso, estou derretendo, né? É. Assim. E os caras, quando saíram, já venderam direito pra livro, pra filme, né? Com aquela galhofada. Essa parte que eu disse que começou a virar um super comercial, né? Aí começou um monte de gente fazer patrocínio em cima dos caras, né? Fazer doações, teve um monte de time de futebol que deu camiseta, né? O Steve Jobs tem um iPod pra cada mineiro, cara. Olha, porra, aí merda, virou uma palhaçada, cara. Também, né, velho? Aparecer mineiros assistem Real Madrid, Barcelona, não sei o quê. Não, eu acho que toda essa palhaçada culminou com uma coisa que nem comercial, mas foi super televisionado também, culminou naquele mineiro que teve um caso de traição, né, cara? É verdade, ele tinha uma mulher casada há 15 anos e namorava uma outra mulher há 5 anos, cara. Eu não tava nem lembrado. Na hora do resgate aparecem as duas mulheres lá. Ué, como assim? Diz que elas brigaram as lá. As duas? Não foi só amante, não? Não, as duas foram lá, parece que brigou, aí uma foi embora. Acho que a principal mesmo, a principal. Que era a oficial, acho que ela foi embora, né? Ela viu que não, isso aqui é palhaçada demais pro meu gosto. Uhum. Se você pula a cerca, uma hora vai ser descoberto. Nem que precise de uma mina, um desabamento de mina pra isso, né? Eram 8h46 da manhã em Nova York. Dezessete minutos depois do primeiro impacto, um segundo avião atinge as Torres Gêmeas. As imagens são da câmera de uma jovem que mora a 8 quadras dos prédios atacados. Ela vê a fumaça preta e os papéis que voam depois que o primeiro avião atinge uma das torres. Bombeiros e policiais se apressam para tentar salvar vidas. A companhia United Airlines confirmou que os seus dois aviões envolvidos aí nos ataques terroristas levavam 110 pessoas. A situação é devastadora. A maioria das pessoas na segunda torre conseguiu sair a tempo, mas quem estava nos últimos andares não teve chance. Os palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. Às 10h28 da manhã, os 110 andares da Torre Norte também desmoronaram. Mais de 2.600 pessoas morrem, inclusive bombeiros e policiais que estavam ali lutando para... 11 de setembro, vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Rapaz, eu lembro o momento exato que eu vi a situação acontecendo, cara. Por algum motivo eu saí mais cedo do colégio, não sei se estava tendo prova, se estava tendo alguma coisa. Provavelmente. E aí, quando eu cheguei em casa, tipo, já cheguei seco pra assistir desenho, né, na televisão, como todo moleque. E quando eu liguei, tava tendo, assim, a... Liguei na Globo, assim, direto, tava passando, né, aquele plantão lá, falando do cara, ah, não se sabe se foi um acidente, se foi alguma coisa, não sei o quê. E isso tinha batido só o primeiro avião ainda. Sim. Começaram a falar, ah, não sabe se foi um acidente, o que aconteceu e tal. E aí começou a aparecer um outro avião, assim, no meio da tela. Eu lembro que eu pensei, cara, pô, já pensou se o outro avião bate também enquanto a galera tá filmando? Boca maldita. E de repente, cara, vai direto, né? Pô, arregaça o outro. Eu lembro que eu gelei, assim, sentei na cama, larguei a mochila, assim, fiquei de olho arregalado. O foda foi o segundo avião, porque até o primeiro avião, ainda não você tinha... Você pensa que é acidente. É, o pessoal achava que era acidente, coisa do tipo, mas o segundo avião é que mostra que... Algo feito com propósito. Aham. Uhum. O primeiro avião já é bizarro, né? Porque já é uma coisa, pô, como é que um piloto bate ali naquela torre gigante, assim, super sinalizada, não, né? Mas... A gente ainda poderia acreditar que foi, tipo, uma pane nos controles, um saldo de... Mas já é alguma coisa bizarra, né? Um avião batendo... Com certeza, com certeza. Eu acho, até quando você falou que eu voltei mais cedo do colégio, eu acho que você tava tendo prova, porque eu me lembro que eu estava tendo prova, e eu também cheguei mais cedo do colégio, né? A gente tava fazendo simulado, pô. Ai, eu tava trabalhando. Ah, mas você é velho, eu tô dizendo o pessoal do colégio. Tá cagado. Você é uma velha. Eu tava trabalhando, ganhando meu dinheiro. Eu acho que eu tava na oitava série na época, não lembro agora. Eu tava no segundo ano. Deixa eu ver se era isso mesmo. Ou no terceiro, terceiro. Ah, ano. Então era isso mesmo, eu tava na oitava série. Ai. Nossa, não, peraí, deixa eu refazer minhas contas então. Ah, olha, ficou preocupado agora. Aí, eu quando cheguei em casa, tinha batido o segundo avião há pouco tempo, assim. Foi uma coisa... Tava mostrando os replays, sabe? Uhum. Bem tenso também, cara. O que eu lembro é que eu cheguei em casa, eu liguei a televisão, tava passando Dragon Ball na Globo. Aí desliguei, aí, sei lá, liguei 20 minutos, meia hora depois, já tinha batido os dois, porra. Aí você vê a pessoa na ingenuidade, né? Eu tipo, porra, como é que bate dois aviões e dois praias diferentes? Ficava sem entender, né? Deu um tilt assim na cabeça. Caiu direto a ficha que era algo deliberado, né? E até essa época, né? Esse lance de terrorismo e ataques e tal, não era uma parada tão difundida assim na cultura, né? Às vezes a gente ouvia lá um ataque do IRA ou de alguma coisa assim no Reino Unido, né? Coisa... Sei lá, e também o metrô, né? Alguma coisa desse tipo também. É, geralmente. Aquele maluco lá que envenenou o pessoal no metrô no Japão, né? Que soltou um gás venenoso lá e tal. Mas assim, era geralmente ato braços de um ou outro maluco, né? Sozinho, praticamente, por assim dizer. E no chão, né? É. Esses prédios já tinham sofrido atentado, né? Ah, já? Já, tinha até um filme, né? Sete anos ontem. É, tem um filme, O Grande Atentado. Não sabia, eu sabia do Empire State, né? Que já tinha... Não foi atentado, foi acidente do Empire State, eu acho, né? Que caiu um teco-teco. É, um aviãozinho bateu no Empire State. O World Trade Center, um cara colocou uma van cheia de explosivo no subsolo do prédio. Chegou a explodir, deu uma merda, se eu não me engano. Só que não derrubou. Acho que morreu pouca gente, se é que morreu. Ô, Ike, tu já assistiu esse filme? Já, muito tempo atrás. Não, o filme é dos anos 90. Que a última cena... Ah, essa cena, é claro. A última cena é o cara dizendo assim, um dia vocês vão cair, seus filhos do... Caralho, velho, que É, o cara voando no helicóptero, assim, né? Isso, o terrorista. Olhando, assim, pros prédios, e vocês vão cair ainda, não sei o quê. Não, mas teve bastante ironia mesmo, assim, do tipo, ironia, ou então pra quem é mais malucão, assim, pode deixar que alguma teoria, não sei, né? É, mas teve bastante ironia mesmo. Primeiro que tem dois rapperzinhos, chamei de lá, que tinha uma capa de um CD que era uma cena muito parecida com... Era tipo as duas torres, assim, explodindo, sabe? E eles rindo, assim, tinha visto. Era. Também o lance de ser 11 de setembro, nos Estados Unidos eles botam a data sempre um mês antes do dia, né? Uhum. Ou seja, mês 9, o dia 11, né? 9-1-1, que é o número de emergência lá, né, nos Estados Unidos. Né? Uhum. E teve uma porrada, cara, de ironia. Tem aquele tipo, negócio assim. Do Word, se lembra? É, da fonte do Word. Também, cara. Isso era bizarro, hein? Você botava um código lá naquela fonte. Não era um código. Era uma frase, né? Era uma frase. Pelo menos pelo que me contaram, era o endereço do World Trade Center. Nossa, velho, eu não sabia. É. Eu botava naquela fonte lá com... É o Ring-Dings, um negócio assim, né? Que virava, tipo, um aviãozinho, as torrezinhas, os traços. Que Word previu 11 de setembro. Tem um vídeo aqui. É, a gente pode linkar aí também, e legal que vocês podem testar também, né? Digite Q33 New York. Q33 significa quadra 33, e New York significa Nova York. NY. NY. O local exato onde fica os torres gêmeas. Explica essa merda agora, senhor Bill Gates. Estudante de medicina abriu fogo contra as pessoas no cinema de um shopping em São Paulo. Foram momentos de terror. O ex-estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, levantou-se da sala de cinema, foi ao banheiro, fez o primeiro disparo no espelho, voltou e começou a atirar nas pessoas que assistiam ao filme Clube da Luta. Ele estava armado com uma submetralhadora 9mm. O juiz não aceitou a alegação da defesa de doença mental. E consideraram que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O assassino foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. Aquele caso do atirador do cinema, né, velho? Ele tava assistindo o Clube da Luta na hora, verdade, né? Verdade, tava passando o Clube da Luta. O advogado dele ia alegar a insanidade mental pra embasar isso, ele ia falar que tava sendo influenciado pelo jogo do Kenuke 3D. É, eu lembro. Tá parecendo aquele advogado lá que disse que o cliente dele não ia delatar os comparsas porque era segredo de trabalho, não sei. Porra. Exigindo profissional, né? Caralho. Mas isso do Kenuke 3D foi o advogado mesmo? Eu me lembro que na TV... Foi o advogado. Falaram isso, que ele, o cara jogava muito e tava dizendo isso como um possível. É, mas foram os advogados de defesa alegar insanidade mental e falar que ele era influência do Duke Nukem. Isso eu achei a coisa mais absurda do mundo, porque eles na TV falavam, né? Não, dá pra ver claramente que foi inspirado no jogo, porque existe uma cena de tiroteio no cinema do jogo. Cara, não existe, pô. Existe um cinema e existe o jogo, pô. Por acaso, o cara entra lá e atira. É, ele atira, mas ele não vai no cinema pra matar as pessoas. Primeiro que não tem pessoas no cinema. Tá vazio o cinema, tem alienígenas. Se o cara do cinema tivesse atacado javalis do espaço no cinema... Tudo bem. Até consigo notar uma certa semelhança. Com certeza, foi inspirado. É, beleza. É. Aí falaram muito do filme também, né, que podia estar influenciando ele. É, o cara já foi com arma, esperando então ser influenciado pra pessoas. Puta merda, cara. É ridículo isso, cara. É assim, né? É jogo de tiro em primeira pessoa e RPG é sempre bode expiatório pra essa galera. Esse maluco tá preso ainda ou já saiu? 120 anos de prisão ele pegou. Caralho! Foi o lance lá do cara, né? Ele foi armado, né, com a submetralhadora. E ele ainda chegou a fazer um teste, não foi? No espelho do... E depois ele foi lá. Quantas pessoas morreram? 3 mortes, 4 feridos e 15 em pânico. 15 em pânico, cara? Que bosta de número é esse? 15 em pânico. E como que eles determinaram, né? 15 em pânico. As pessoas que saíram Quem correndo. Quem gritou, né? Tem alguém bem tranquilo. Né? Desfilando, né? O pessoal que saiu do cinema desfilando. É, o resto da galera ficou sentado, assim, olhando pro cara atirando, né? Porra, sai da frente. Quero ver essa cena, maneiro. O 3G tá legal, né? É. Cara, mas deve ser muito bizarro, cara. Você tá lá compenetrado no filme. Não, é... Eu nem imagino nem como é que é essa situação, cara. O cara puxa a metralhadora na sua frente, você nem vê o cara direito. Você não sabe nem o que é, né? Na verdade. E de repente, começa a cair gente morta, assim, na sua frente. Teve uma mulher que ela levou um tiro na perna. Lembro que ela dando entrevista que ela levou um tiro na perna, que no começo ela não sabia o que que era, ela achava que era alguma coisa do filme mesmo. Porque você fica desnorteado, pô. É, que você tá ali, você vai assistir um filme, principalmente o cinema, você meio que tá em outra realidade, assim, né? É. Em tese, deve ser uma sensação bem estranha mesmo. Mas se você for ver... Acredito. Se alguém quiser fazer isso hoje... Vai fazer, porque não tem detector de metal, não tem nada, né, na entrada das salas. Nem na entrada de shopping. É, aquilo, é assim, é que isso também pensar muito dessa forma é incitar o pânico, né? Porque se você for ver bem, botou o pé pra fora de casa, você já tá em constante risco de acontecer alguma coisa. Basta ter um maluco, né? Em qualquer lugar, não só no cinema, mas qualquer lugar, pô, no restaurante, no shopping, no ônibus. É. Talvez tenha, sei lá, todo mês tenha um maluco desse. Mas se tiver um maluco no cinema fazendo isso, com certeza vai virar manchete, porque muito mais inesperado do que ter um maluco na rua atirando. Na época também quiseram culpar o filme, né? Tem umas paradas de mensagem subliminar no Clube da Luta, né? Os caras queriam levar pra esse lado também. É, tem. Tem o peru do Brad Pitt causou uma... Nos últimos anos, o noticiário internacional tem registrado diversos ataques a escolas, a maioria nos Estados Unidos. Littleton, Colorado, 20 de abril de 1999. Neste vídeo, Dylan Klebold e Eric Harris fazem disparos num campo em Denver. Um ensaio para o massacre da escola Columbine. Os atiradores deixaram uma carta em que diziam: "Não culpem mais ninguém por nossos atos. É assim que queremos partir." Casos como o de Columbine levantaram... Porque teve uma época que soltaram bombinha na escola e fizeram aquela brincadeira. E a gente foi ver o que era, chegamos na porta pra ver o que era. E essa turma do lado começou a sair, então a gente baleada, a gente sangrando muito. Aí todo mundo parou em estado de choque. O garoto tava se arrastando, morreu no meu pé. Aí ele chegou falando assim: "Vou matar vocês." Eu escutava muitos tiros e um monte de crianças gritando. E falei assim: "Meu Deus, o que será que vai acontecer comigo?" Eu falei pra minha amiga. E nisso ele ia atirando no pé das crianças pra não subirem. Ia mandando as crianças virarem pra parede que ia atirar nela. E as crianças falavam: "Não atira em mim, não atira em mim. Por favor, moço." Aí ele ia lá e atirava na cabeça das crianças. Ele procurava as pessoas assim, mirava assim na cabeça e atirava. Eu matando meus colegas lá e tudo. Não sei, eu pedindo a Deus pra ele não me matar. Na hora que tava recarregando a arma, eu ficava orando lá e tudo assim. Aí quando ele voltava, eu falava toda hora assim. Aí na segunda vez, assim, ele já falou: fica tranquilo, gordinho, que eu não vou fazer nada contigo, não." Ele falou assim mesmo. Desses massacres, aí tem dois que são praticamente interligados, né? O da escola lá de Columbine, né? Que é super famoso lá. Que nesse caso, né? Também como inspiração, os assassinos tiveram um pouco de Matrix. Nossa, né? Cara. É, claro, com certeza. Matrix foi foda. Não, fala-se muito daquele filme do Leonardo DiCaprio, né? Qual? Que ele entra na escola atirando. É, também. Mas se tu e as pessoas aí, Diego, talvez o pessoal novo não saiba o que foi Columbine. Aconteceu em 99, 20 de abril de 99, tô vendo aqui. Dois caras, né? O Eric Harris e o Dylan Klebold, dois caras que estudavam nessa escola de Columbine. Um dia, eles entraram lá, bem armados, começaram a atirar. Teve um cerco, né, na escola lá, e no final eles acabaram se matando, depois que viram que já não tinha mais como fugir. Eu até ia fazer um ponto lá com aquele massacre mais recente de Realengo, né, que foi bem parecido mesmo. O cara também entrou na escola e tal, e muito da motivação foi com bullying. e eles decidiram se vingar, simplesmente assim. Tem vídeos deles, inclusive, falando que estão planejando alguma coisa, vídeos deles atirando, usando armas de fogo, né? Eu até aconselho o pessoal ir atrás do documentário do Michael Moore, que é o Tiros em Columbine. É um filmaço. Muito bom mesmo. Agora sim, ele não fala somente do massacre, ele usa mais como plano de fundo, né? Ele vai mais naquela onda assim, de por que os americanos gostam tanto de se matar, né? É. E tem umas cenas, pô, que chega a ser assustadoras, velho, das ligações, né, Fábio? Não sei se você lembra, das ligações, assim, tipo da emergência lá, do 91, os professores ligando, dá pra escutar os tiros, assim, né, ao fundo da ligação, e a mulher desesperada falando que eles estão atirando nas crianças e tal, daquela coisa acontecendo ali, né, naquele momento, pô, muito parecido com o caso lá do Realengo também, um maluco, né, entrou lá e... Só que o dele, ele já foi, já mais velho, né, não foi um aluno, né? O cara ali já tinha problemas mentais mesmo. Assim. É, porque não foi assim, tipo, ele foi lá, se vingou das pessoas que fizeram aquilo com ele. Ele foi lá e se vingou das pessoas ali. Meio na cabeça dele, ele se vingou da sociedade, né? É, aquele de Realengo, que ele é maluco de rasgar dinheiro. Cara, eu acho que quando mata alguém, você pode usar a expressão maluco de matar a gente, que eu acho que é pior do que rasgar dinheiro. É, né? Eu já vi gente que rasgou dinheiro e não matou ninguém ainda. O cara escreveu uma carta maluca lá, né? De muçulmano, misturando com ET, com um monte de coisa lá maluca. Mas as pessoas sempre tentam, as pessoas, né, a mídia em geral, justificar de algum jeito, né, aquele ato daquele cara. Eu me lembro de um tweet do Eduardo Spohr que eu achei foda. Na verdade, foi só um dos, né, várias pessoas tweetaram, mas eu lembro do Eduardo Spohr tweetando, e ele botou lá uma foto da capa, não lembro agora se foi Veja, Isto É, foi alguma revista dessas, né, que na capa lá tem assim, né, o rosto do cara lá, do assassino, e tem tipo escrito assim na manchete, né, sei lá, maníaco, psicopata, não sei o que lá, internauta, caraca, e não sei o que, pô. Ah, deve ter sido da Veja. É, deve ter sido da Veja. Tem jeito. Não, é internauta não, era, sei lá, viciado em internet, sabe, uma coisa desse tipo. Velho, eu até entendi essas matérias, assim, né, nos anos 90 e 2000, mas, caralho. Já passou dessa merda, né, cara? A gente já passou dessa época, do maluco do cinema lá, viciado em Duke Nukem, já passou do Columbine viciado em Matrix. Já foi superado isso. Já superou, pô, é. Vamos parar mas com vou isso, te dizer, é a revista com a maior tiragem do país, ou seja... É tipo a Fox News do Brasil, é, né? É a Fox News do Brasil. Exato, like. Mandou bem agora. Silvio Santos na mira de um criminoso. O mesmo homem que exigiu dinheiro para libertar Patrícia Bravanel. Que matou dois investigadores e escapou da perseguição de mais de 100 policiais. A negociação envolve até o governador do estado e termina depois de quase 8 horas com muita tensão. No Jornal Nacional, todos os detalhes do dia de cão em São Paulo. Como o cenário do crime estava desprotegido. Quem é Fernando Dutra Pinto. E como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. Você vai ver também. Eu já tenho dito que a pergunta que mais me fazem é sobre o sequestro. A pessoa se encontra comigo e fala, Silvio Santos, e o sequestro? Eu estou cansado de responder essa pergunta. O sequestro é, para mim, o show do milhão. Só que o Fernando não comprou a revista. Não comprou a revista e foi logo apelando para as cartas. Mandou a primeira carta, que o Datena leu toda ela lá na TV Record. Aí mandou mais a segunda carta, mandou mais a terceira carta, não tinha mais carta para mandar. Ele apelou para as universitárias, para minha filha que era universitária, mas duas universitárias estavam com ele. Aí não tinha mais universitárias para ele apelar, ele apelou para os pulos. Deu o primeiro pulo na minha casa, deu o segundo em Alphaville e deu o terceiro na minha casa de novo. Aí tava com meio milhão na mão, foi arriscar tudo, perdeu tudo. Agora, outra pergunta que me fazem, mas escuta aqui, por que você chamou o governador do estado? O que foi que houve? Ah, é claro, o Fernando, o sequestrador, ficaram perto de mim dizendo, eu quero o Alckmin. Eu pensei que ele queria o Alckmin. É meio Alckmin, ó. Agora... Você é um gênio, cara. Pronto, então chegamos aqui na notícia aqui, que é o ápice mesmo do programa, né? Que foi o sequestro do Silvio Santos, né, velho? Notícia mais foda. Foi a primeira vez que o Silvio Santos conseguiu uma puta audiência, né, pô? Na Globo, inclusive. O sequestro aconteceu com a filha do Silvio Santos, na verdade, né? Uhum. A filha dele foi sequestrada na porta da casa. O Silvio Santos pagou o sequestro, o cara devolveu a menina. A polícia começou a perseguir o cara na fuga, assim... matou dois policiais e voltou pra casa do Silvio Santos. Pulou o muro da casa do Silvio Santos, Silvio Santos lá, fazer maior ginástica matinal e o cara chegou. Rapaz, e aí é que mostra que o Silvio Santos é foda pra caralho. Porque o Silvio Santos, tava a família toda dele na casa, né? E ele conseguiu convencer o sequestrador a libertar todo mundo e ficar só com ele. Jogou a maior conversa, né? Meu lábio em cima do cara. E acho que ele deve ter ficado batendo papo com o cara, né? Não é possível. E aí depois de 7 horas, o governador chegou lá, disse que ele queria que o governador fosse lá para garantir a integridade física dele. Aí depois que ele saiu, foi preso, tudo foi pra cadeia, e ele morreu de uma infecção generalizada que foi causada por um corte profundo nas costas dele, que ninguém sabe como aconteceu. É, ninguém sabe como que aconteceu, né? Mossad! A primeira coisa que eu, meu pai, a galera aqui de casa, quando a gente viu que o sequestrador lá tinha morrido, cara, pra vocês que não sabem, o Silvio Santos é judeu, né? E pra vocês que não sabem, Israel, que é a pátria judaica, por assim dizer, tem um serviço secreto muito sinistro chamado Mossad. É. Eu não tô querendo acusar ninguém, não tô querendo dizer nada, mas é possível que o Silvio Santos aí tenha os contatos, né? Mas você não acha que é, sei lá, matar um mosquito com uma bala de canhão, não? Porque você dá R$5 pro carcereiro. É verdade. Não, com certeza, né? O senhor ter dado uma barra de ouro que vale mais que dinheiro. Vale mais do que dinheiro, né? Rapaz, o Silvio Santos só precisava chegar no circuito interno de transmissão do presídio e falar assim, ó, aqui é o Silvio Santos falando, quem matar esse filho da puta vai ter minha gratidão eterna. Não precisava dar nada pra ninguém, cara. Ele falou mal da Veja, falou mal da Fox News, né? Mas eu acho que quem vai ficar puto com esse Gavi Estático, na verdade, é o sindicato dos carcereiros, né? Porque R$5 pra matar um cara, porra... Pra uma telecena, né? Comprar uma telecena. É R$5 aquele que ele tira de dentro do terno dele, do bolsinho de dentro. É, né, no formato do aviãozinho. Cara. A estática no mesmo ritmo da música, né? Ainda bem que isso daí tá gravado agora, você fazendo estática. Cara, isso é perigoso porque eu nesse fone eu não tenho retorno, né? Então eu posso fazer umas coisas ridículas que eu nem me dou conta, cara. Não, e outra, esse negócio, os terremotos foram super foram super destrutivos e tudo isso num país que tá preparado, né? Você ia falar que os terremotos foram super desastrados, não ia? Mais ou menos, alguma coisa assim, eu sei. Eu desisti antes de completar, mas eu sei. Cara, uma coisa que eu acho foda, agora os Estados Unidos estão construindo outras torres maiores, né? É, porque já matou o Bin Laden, né? É, agora tá tranquilo, então agora tá sossegado. E isso é um grande evento da história que a gente pôde presenciar, né? Ah, Diego, tu não vai... Milhões de jornalistas falaram essa mesma coisa, não. Tu vai cair nesse clichê, pô. Porque é verdade, ué. Eu lembro da reportagem lá nas escolas. Eles estão vendo a história sendo feita. Não é que nem você vê, ah, sei lá, a guerra dos... A batalha dos Emboabas, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim, que você só vai ver um texto e, no máximo, uma ilustração, assim, alguma coisa do tipo. Não é aquilo. Quando as crianças foram estudar, não, 11 de setembro e tudo, pô, vai ter um vídeo lá pra eles assistirem. Exatamente o que vai acontecer. Milhões de vídeos. É. Mas quem desenvolveu a cápsula foi o pessoal da NASA, né? Ou não? Não foi o pessoal da Petrobras? Não, Petrobras não teve nada a ver, não. Porra. Sei lá, Petrobras gosta de furar poço, né? Aí eles furam assim, né? De repente começa a vazar um monte de mineiro, assim, sabe? Da terra, voando pra cima. Não, chama aquela galera lá do Armagedon, né? Que é especializada em fazer buracos. É então. Verdade, né? Pô, com certeza confiaria meu resgate ao Bruce Willis. É. E aí, galera, chegamos em mais um bloco de notas. Aqui quem fala é o Diego Faifish. Estou aqui com a Vivi. Olá. E com o Fábio. E aí, traças? Essas vozes melancólicas. Depois de mais alguns meses sem Gavi Estáticas, estamos de volta, olha só que coisa. E já queria começar aqui esse bloco de notas, meio que pedindo aqui a ajuda de vocês, ouvintes e visitantes do blog, né? Que a gente tá querendo agora, pra tentar reerguer. Dinamizar o blog. Isso, dinamizar, fazer uma rede social, né, praticamente, assim, né? Com o blog, a gente tá querendo pedir ajuda de vocês pra movimentar, na verdade, né, cara, o blog. Ou seja, abrir um espaço aqui pra vocês, os ouvintes, poderem escrever pra gente, fazer um novo método de colaboradores. Então, lá no mas e aí? Qualquer um pode chegar lá, escrever qualquer porcaria e a gente vai postar, ou nós vamos fazer alguma espécie de filtro, vamos selecionar? É, a gente tem o nosso e-mail, né? Que é o contato@gaveteiro.com. Confere. Digamos que um ouvinte da gente vai lá e assistiu, sei lá, o Espetacular Homem-Aranha, né? Que é o que tá passando aí, por exemplo. Aí você, pô, acabei de assistir isso aí do cinema, quero escrever em algum lugar, mas eu não tenho blog, eu não tenho onde eu escrever. Você manda um textinho aqui pra gente, no nosso e-mail, a gente dá uma olhada no que você escreveu. Se tiver uma coisa legal lá, a gente vai lá e publica no blog. Seria uma forma de a gente, ao mesmo tempo, movimentar um pouco o blog, né? Enquanto a gente tenta voltar com o Gavistática e com as outras atrações. E um local pra expressar suas opiniões. Isso, isso. Outras pessoas vão poder interagir com você. Ajuda a gente, tem essa experiência legal. E quem sabe se você for uma pessoa muito boa, não faz parte da equipe no futuro. Vira um colaborador fixo, talvez. É, a diferença desse método novo que a gente tá querendo fazer agora pra o que a gente já fez todo esse tempo de chamar, é porque a gente tem um problema de logística meio complicado. Muitas vezes a gente chama o pessoal, vai tentando recrutar, né, um pessoal pra colaboradores, né? E com o tempo é meio complicado mesmo. Nem todo mundo tem aquela dedicação toda de se comprometer em postar um texto a cada semana, né? E acaba meio que se afastando da gente. Aí dessa forma não teria um compromisso mesmo, né? Você viu uma coisa legal, manda pra gente. A gente vai lá, posta no blog, coloca lá o seu nome, o seu Twitter, se for o caso, se tiver, né? Se você quiser colocar e-mail, um avatar também. Quais seriam os temas que o pessoal pode escrever, pode focar? Como eu falei, pode ser cinema, pode ser videogame. Pode ser animes. Animes, seriados, HQs. É, a ideia é essa. Você viu uma coisa legal, assim, que você vê, pô, isso tem a cara do gaveteiro. Pode ser até uma coisa tecnológica também. Você comprou um celular novo, você quer fazer um review do celular, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Manda pra gente e a gente publica de alguma forma. Claro, também se tiver uma coisa legal, né? Também não... Mínimo de qualidade, né? É, vamos ver se esse negócio vai funcionar e a gente ficaria super feliz mesmo se pudesse contar com a ajuda de vocês. E a gente também vai correr atrás de fazer a nossa parte também, né? Pra não ficar também só um blog dos visitantes, né, cara? Exatamente. Vale notícia também? É, acho que notícia não encaixa muito no nosso formato. Então, acho que você que quer ser jornalista, se for. A não ser que o cara discorra um texto sobre uma notícia, né? Faça uma análise da notícia. É simplesmente como a maioria dos sites faz, que é só dar o headline. Não sei se vale a pena. Não informar, mas de repente, por exemplo, tá pra sair o iPhone 5, né? Aí você pode, em vez de você falar a notícia, saiu o iPhone 5, você faz um texto de como é que você acha que vai ser, o que é que a Apple tá prometendo, ou mesmo a geração de consoles novos tá vindo aí também, né? Sabe o que eu acho também que poderia ser legal, assim, dando um exemplo? Teve a E3 esse tempo atrás, né? Uma cobertura da E3 e tal. Isso, é. Uma coisa desse tipo eu acho que é válida, assim. É, pode ser também, acho que é legal. Não se preocupe, não vai precisar manjar nada de programação, de mesmo que você não saiba nem postar em um blog, é só mandar por e-mail da gente que a gente já formata tudo bonitinho no blog. É, mas vejam bem, o pré-requisito é saber escrever. É, isso é importante. Não precisa ser uma coisa, meu Deus, uma monografia aqui. A gente vai dar uma revisada também. Mas a gente nem pede 8, que vocês, pelo menos, saibam, assim, algumas coisas sobre acentuação, pontuação, coisas exatamente básicas, assim, do dia a dia, sabe? É, e o pessoal pode ajudar também se lembrando dos nossos links do Submarino, né? Sempre comprar aqui pelo gaveteiro. Isso, exatamente. O pessoal vem ajudando e tudo, mas... Que é demais já lembrar. Que é demais, né? Voltando ao nosso bloco de notas tradicional, né? A gente podia falar um pouco aqui sobre o último Gavistática, que alguém lembra qual foi o tema do último Gavistática, que saiu alguns meses atrás? Coisas irritantes. Recebemos e-mails? Sim. E-mail do Michel. Ele diz assim: oi, sou o Michel do Rio de Janeiro e sempre achei podcasts chato bacarai. Até que achei vocês no Google e meus dias têm melhorado bastante desde então. Imaginem, sou operador de telemarketing e concordo com vocês que essa porra não deveria existir por um mundo melhor. E onde fico é bem quieto, mas agora tem um retardado que fica rindo alto bagarai. esse sou eu ouvindo vocês e o pessoal do 99 Vidas. Aí ele continua aqui dizendo que ele só queria se expressar a alegria dele em nos conhecer e que não tá se preocupando muito se vai demorar ou não pra sair o próximo cast, porque ele ainda tinha muitos pra ouvir até chegar ao podcast atual. Aí ele mandou outro e-mail. O assunto do e-mail era e-mail do amor, que ele diz assim... Eu quero ler, porque foi um e-mail do amor mesmo, gente. Fala assim... Primeiro quero demonstrar minha frustração em ver que logo agora que sou um ouvinte e fã do Gavestática, vocês estão sem tempo para os podcasts. Já mandei um e-mail para vocês, mas foi meio curto. Agora quero dizer que amo muito vocês e que o podcast de vocês é melhor que muitos por aí que são bem famosos. Acho que vocês deveriam dar uma atençãozinha maior ao trabalho fantástico que vocês fazem. Pronto, fim do e-mail. Vale muito a pena esperar por um podcast do Gavestática, nem que seja mensal. Vou escutar todos e esperarei os próximos. Acho Michel. Que a maratona dele acabou, não foi? De um e-mail pro outro, né? É, foi muito rápido. Pô, um outro e-mail que a gente recebeu aqui foi do Tlolando, aquele garotinho lá que a gente já leu no passado distante. Meu Deus. Tlolando. É o blog, na verdade, dele, né? O nome dele é Marcos. Aqui, ele fala: bem, amigos da gaveta, meu nome é Marcos, tenho 16 anos e acho que o mundo seria um lugar melhor se o Gavestática fosse semanal. Olha só, os ideais, né? O mundo seria um lugar melhor se o atual Axl Rose estivesse morto. Como assim, atual Axl Rose? Mas ele acha que esse Axl Rose que está aí é um farsante. Não, eu tô meio por fora. Existe um Axl Rose novo? É o mesmo, é o né? mesmo. Não tem outro, não. É que ele ficou um pouco diferente. Tá. Aí ele continua aqui, que o mundo seria melhor se os monos assassinas estivessem vivos. Isso eu concordo. Se o Restart nunca tivesse existido. Se a quina das mesinhas fosse coberta de algodão. É, isso é uma coisa boa mesmo, né? Se existissem políticos honestos, se a net fosse mais barata e o atendimento lá fosse melhor, se os técnicos não fizessem o trabalho deles tão porco, olha só aí. Mano. É, a net tá muito cara mesmo. Tô pensando em mudar pro concorrência. Olha só. Cara, eu me lembro que eu tô reescutando todos os nerdcasts, gente, de onde eu tenho pra cá, porque lá no trabalho que a gente tá agora, eu ia vir, a gente tem uma certa liberdade pra escutar podcast enquanto trabalha, né? E eu me lembro, tem um Nerdcast mó antigo lá, que já tava começando a ficar famoso e tudo, o Jovem Nerd reclamou da Net. No Nerdcast seguinte, eles mandaram um e-mail pra eles lá, né? Oferecendo lá melhorias e tal. É bem legal isso, né? Será que a gente tá nesse nível já? Vamos sentir reclamar da Net? Se tiver recebido uma resposta da empresa? E se o Michel for do telemarketing da Net, quem sabe? É, olha só. Michel, você é do telemarketing da Será? Net? Olha aí. Diga no próximo e-mail. Aí, continua aqui, disse que se Dolinho morresse com um tiro de 12 do Ike... Peraí, que porra é Dolinho? Dolinho é o mascote do refrigerante Dolly, cara. Cara, eu nunca vi não isso aí. É meio não. bizarro mesmo. É aqueles mascotes que eles tentam fazer uma coisa infantil e fica bizarro, sabe? É triste. Aí ele fala, se as meninas parassem de tirar fotos na frente do espelho fazendo biquinho... Isso a gente sabe, né, Vivi? Agora o nosso atual trabalho, que a gente trabalha com álbuns de formatura e, cara, existe mesmo um clã, cara, de meninas que fazem isso. Tá na moda. Espelhos de banheiro. Não, não só nos espelhos dos banheiros. Não pode ver um flash que tá fazendo biquinho, cara. Nossa, é triste isso. Ele continua falando se não tivesse mais impostos e... Ele frisa mais uma vez se o Gavestática fosse semanal. Ele bota aqui, ele lança a hashtag Gavestática semanal. Detalhe que esse e-mail aqui foi de 17 de abril e até agora não colou sua hashtag. Então, tem um e-mail aqui de alguém que se chama Anderson, mas não diz de onde é, nem idade, nem nada. E ele diz assim: olá, gaveteiros, como vão? E o podcast acabou mesmo. É uma pena, ainda ouço muitos episódios com saudade de vocês. Eu queria até falar que não só o Anderson mandou, mas teve mais várias pessoas aqui. Tem o Maicon, o Jonathan, o Roberto. Várias pessoas mandaram e-mail assim, foi bem parecido, gente. O Maicon aqui até falou, né? Estou com saudade de vocês, voltem, S2. Só foi isso o e-mail dele, né? Muitas pessoas aqui mandando e-mails desesperadas. Isso foi uma coisa boa, né, cara? A gente vê que a gente faz falta, assim, O Diego ficou feliz. Eu fiquei feliz mesmo. Aí o Anderson continua, né? Enfim, um breve recado de alguém que gosta muito do trabalho de vocês e espera que um dia voltem. Falou, galera do Gavestática. Muito obrigado, meu caro. Estamos de volta, ê! Durante 50, 60 minutos a gente tá de volta, né? É, ué. Pelo menos um pouquinho, né? Ah, temos algumas novidades também, né, Vi? Ah, é verdade, sim. Quem quiser achar a gente no iTunes, a gente tá lá. É, e o que é iTunes, Vi? Cara, iTunes é um programa da Apple. É tipo a Matrix, né? Você tem que ver, senão não tem como explicar. Então, iTunes é uma coisa que todo podcast tem, cara. Todo podcast com 2, 3 episódios tem, e a gente só depois de 57 tá tendo agora. Que é o seguinte, você pode assinar os podcasts pela iTunes Store. Isso, exatamente. Aí toda vez que sai um programa novo, é tipo um feed, né? Assim, mas você pode baixar diretamente já do programa, não precisa nem entrar no site, apesar que se entrar no gaveteiro seria melhor, né? Que você tá dando page view pra gente, mas em qualquer coisa tá aí. Até estamos a favor da tecnologia, né? De qualquer forma. Isso aí. E se você tem um iPod também, um iPhone, aí acho que não precisa nem explicar, né, cara? Quem tem um iPod e um iPhone certamente sabe o que é um iPhone. Pode procurar a gente lá na iTunes Store. iTunes Store, que fala mesmo? Acho que é, né? Vai achar lá o Gavistática e já dá pra baixar a gente por lá. Isso, se a Vi fez o trabalho certo, né? A gente ainda não testou com episódios novos, né? Mas beleza. Ou que se quiser continuar visitando a página do Gavistática, também pode continuar, porque a gente vai continuar por aí. Que é o ideal, né? É, mas eu tenho que dar o braço a torcer, que agora que eu tenho um iPhone... É muito cômodo, cara. É. Eu acho que eu nem vou entrar mais no gaveteiro, velho. Que mau exemplo. Pra escutar gavestática, não. Mas pra ler as postagens lá da galera que vai ficar mandando agora pra gente, aí lógico que eu vou entrar. Mas a gente podia terminar aqui. Ah, velho, vai querer fazer aquela interação lá do Twitter? Acho que hoje não sei se vai dar certo, não. Viu? Será? Eu fiz aqui um post na nossa página do Facebook... Estamos gravando um bloco de notas agora. E o Paulo Augusto já curtiu. Ah, ele curte todas as publicações, cara, do nossa página. Agora a gente tá mais mídia social, né, cara? Vamos mandar um abraço para o Paulo Augusto, o garoto do Face. O garoto do Face. Porra, tá que nem o Pedro Bial lá falando moçada. Hoje não tem tweet, galera. Então, próximo Gavistade que eu tenho. Mais um abraço aí pro pessoal do Twitter que anda perguntando pela gente. Teve um cara aí que perguntou verdade, onde é que saía. O Hugo Soares também. Matheus Duarte mandou a pergunta do Gavi Estática. O Lucas Comics andou divulgando a gente lá também. O Felipe Alencar, a Viviane Mashiba, o Michel. Hugo Soares. Pois é, olha aí. Um abraço a todo mundo, galera. Então, acho que é isso, né? Falou aí. Ah, e um abraço também pro nosso ouvinte puxa-saco, quase esquecendo aqui a referência, que é o Jean Way, que ele falou aqui, inclusive falou do iTunes, olha, ele é um usuário do iTunes também, um mérito pra ele, que ele usa o iTunes e ele também comenta no blog, olha só. Ele falou, eu abro o iTunes para ver os novos podcasts para ouvir no busão, quando me deparo com a surpresa de um novo Gavistática. Nesse dia, notei que as flores brilhavam, os passarinhos desabrochavam e o sol cantava. Agora que eu notei, né, que ele fez um negócio tipo capa amarelo, não foi? Do marmelada, de banana, bananada. Eu não tinha notado isso a primeira vez que eu li. Tipo, não premos cânico. É. Ficou aí um abraço para o ouvinte que ganhou o troféu Puxa Saco. Jean Away, um abraço, cara. E acho que é isso. Agora a gente pode ir, né? Podemos. Tem que falar o e-mail de novo. Ah, tem que falar a página do Facebook, cara, nosso Twitter. Tá desacostumado mesmo. A gente tá muito enferrujado, cara. Cada um faz uma coisa, então, né? O nosso Twitter é o @orgaveteiro. Nosso e-mail é contato@gaveteiro.com. E o nosso Facebook é facebook.com/gaveteiro. E dito isso, vamos embora. Tchau. Tchau.